Queres curtir? Longe do crime. Quero ouvir. Consciente. Então chega aí. Diga nós. Queres curtir? Longe do crime. Chega aí. Consciente. Então chega aí. Tô ligado nesse jogo, olha eu aqui de novo. Atitude não só tá isso, eu tenho um endobro. Corro pelo certo e não pelo duvidoso. Crime recruto, jovem para ser morto. Prefiro sossego, sombra e água de coco. Charla em Otero, mosqueiro ou salina. Vier mina na praia, que coisa mais linda. Se não der pra sair, eu fico aqui em águas lindas. Trocando ideias com os mano na esquina. Mesmo cê é nota colando na firma. Um guerreiro LA não desanima. Cê lute, cê frescura, eu só quero me divertir. Pois eu sou periferia antes de ser o MC. Eu tô acostumado com barato humilde. Com som na rua, no barra no quintal, tem que tá rolando é o rap nacional. E também ser incluído o nosso no local. Quem entende que o rap é que curte na moral. Das 9 da noite até as 4 da manhã. Sem droga, sem violência, sem os cana da Rotan. A gente dá uma aula de como se faz uma festa. Aqui é som do gueto, a paz é que interessa. Sem apologia a tudo que é ilícito. Sempre consciente é o pensamento fixo. Só cola sangue bom nesse espaço físico. Com as mãos pro ar, só chega a se entrosar. Longe do crime, aqui é zona LA. Então é só chegar, meu irmão, pra somar. Queres curtir? Longe do crime. Quero ouvir. Consciente. Então chega aí. Diga nós. Queres curtir? Longe do crime. Chega aí. Consciente. Então chega aí. É daquele jeito, aliados MCs 2009. Munição não está no pente, mas sim na mente. E aí molecada, vamos curtir. Sem droga, sem violência, sem ferro na cintura. É desse jeito, firmeza total. É zona MC, pode arrebentar. Então chega e se inclua, a festa é toda sua. Tem que estar consciente pra curtir o som da rua. Vagabunda que chegou, respeito demonstrou. Fortalece o MC quando a galera grita rou. Batida é pesada, se identifica com noitada. Um som de curtição com ideias conscientes. Sem bala no tambor, sem bala no peixe. É como disse os aliados, a munição está na mente. Mas infelizmente tem gente que não entende. Com rap é que resgata o valor da nossa gente. Então se movimente, quebre a corrente. Mostre que você também corre pelo certo. Que usa sim o rap, mas do modo correto. Dinheiro também quero, paciente eu espero. Quero dólar, quero euro e também quero real. Mas eu quero na limpeza, não de forma ilegal. Se você é um 7-1, sai fora a cara de pau. Eu pratico 5-7, a consequência é funeral. Ainda há tempo, fique longe do crime. Venha consciente, cheguei pro nosso time. Não é preciso ter mansão, nem tampouco limousine. É só ter a consciência que a vida não é um filme. E hoje eu tô de boa, não quero me estressar. Cê pensa igual a mim, meu irmão, é só chegar. Queres curtir? Longe do crime. Quero ouvir. Consciente. Então chega aí. Diga nós. Queres curtir? Longe do crime. Chega aí. Consciente. Então chega aí. Queres curtir? Longe do crime. Quero ouvir. Consciente. Então chega aí. Diga nós. Queres curtir? Quero ouvir. Longe do crime. Chega aí. Consciente. Então chega aí.